aí, porque eu volto já. Fique ligado, porque já já tem mais músicas na Folha FM. A Faculdade Catedral coloca em prática sua teoria ensinada nos cursos, com o aluno e a comunidade. A Clínica da Escola de Odontologia, Fisioterapia, Psicologia da Educação foram criadas para atender a prática acadêmica com atendimentos gratuitos para a comunidade. Os acadêmicos realizam com excelência atividades do dia a dia profissional, sempre orientados pelos professores. O Núcleo de Prática Jurídica presta assessoria gratuita para a comunidade carente. Faculdade Catedral, transformando vidas. Quer ter uma diversão super garantida nesse verão, com muita água liberada para passar o dia inteiro se refrescando? A Amazônia Piscina traz o conforto e comodidade que você precisa. Vem pra Amazônia Piscinas e adquira a sua piscina. Piscinas de 4 metros por R$ 6.500 à vista. Conheça a nossa compra programada. Avenida Vila Herói, 5.448 Centro. Fone 3624-3890. Amazônia Piscinas. Gente, o Roycap vai sortear dois carros no valor total de R$ 180 mil no quarto prêmio. É uma caminhonete Hilux e um Toyota Yaris 0 km que pode parar aí na sua garagem. E mais, uma moto FZ 250 no terceiro prêmio, 6 mil no segundo, 5 mil no primeiro e 10 prêmios de R$ 1.000 cada nos giros da sorte. Transmitido ao vivo pela Rádio 100.3 FM, Rádio Folha, feita por você. Show de música, show de rádio, Folha FM, é show! É show! Muito bem, 9 horas e 36 minutos, tá de volta aí o seu É Show. Falei que era rapidinho, pois é, super rápido. A gente vai curtir agora Shakira, Nada. Nada é o nome da música, gente. Não tô falando que não é nada a música. Vamos lá, simbora. Show de música, show de rádio, Folha FM. É show! Foi caminhando sobre uma leu.